faz a raspadinha, caiu no chão. Vou deixar no chão, vou deixar no chão. Deixa no chão, vou deixar no chão. Deixa, bebê, deixa no chão. Deixa no chão, deixa no chão. Vou deixar no chão que ela é minha. Deixa no chão, vou deixar no chão. Deixa no chão. Como é, Devinho? Como é, Devinho? Deixa no chão. Deixa no chão. Deixa no chão. Hoje eu passei na loteria pra comprar minha raspadinha. Hoje eu passei na loteria pra comprar minha raspadinha. A raspadinha caiu no chão. Olha o passinho, olha o passinho. Vou deixar no chão. Deixar no chão. Barra VIP, mais a raspadinha.